Samuel. Liguei e pedi pra amiga vir me buscar. Vou pedir abrigo pra ela, não sei lá. E o que é que eu vou fazer? Se eu briguei com ele, ele não quer me ver. Pior que ele dá certo, mas vou esconder. Beijei amigo dele, eu vou negar até morrer. Solta a voz, eu quero viver. Saindo fora de casa, deixando quem mais amo.